Mathieu Taxerim en contact Dallas 86. Paulo Salvador, 3235, pronto para o pushback, chamamento no 09. Autorizado, pushback, acionamento no 3835, chame táxi. Toma táxi, 3835. Tráfego curve agora à direita para o 065, Alfa Alfa Delta. Leste, direita 065, retração Alfa Alfa Delta. Possível, quantos milhas? É, em caso, até 10 milhas. Na 3567, acione a identificação, autorizado a chegada BONF, desça para nível 050. Identificou 050, BONF 3567. Por gentileza, confirme o procedimento em pista para o 3567. Procedimento LSX-Way sem um glide, primeiros 1200. Pista operando com os primeiros 90 metros impraticáveis. Gente, 3567, graças. Fala na escuta do gol, Papa Romeu Vitor Alfa Bravo. Vitor Alfa Bravo vai aguardar para ingressar, manter a posição. Ok. Passarelo 2231, clear to enter the runway, call me, line it up, ready to take off. How you call you, sir? That's for take off, runway 17351. Passando na presente, à nossa esquerda, aproximadamente 8 milhas. Confirme pro que vai manter, para aero levantamento. Estamos afastando na 20, vamos solicitar 200 para parte de aero levantamento. Óbvio. Tu, 6120. Tu, Mike Eco Delta, está no pátio 4, informe POB. Acionamento de táxi, chama agora a torre 108-612, até um bom voo, boa tarde, Mike Eco Delta. Salvador, ground. Good evening, this is Avianca 6321 with information X-ray. Palavra 380, Brasileiro. Alfa Delta está autorizado, voa na proa 020, na presente. 020, autorizado em nível 120 para o serviço aerolevantamento. Nível 120, solicita? Afirma. Autorizado, nível 120. Gente, gratos. Solutan 3217, boa tarde. 3217, boa tarde, prossiga. 360 para conflito. 360 para Confins, será o número 2 para a cópia, Golic 11 a saída, o TAN 3217. Gente, 3217. Paulo, TAN 3835, portão 9, pronto para o push de acionamento. Gente, foi autorizado, TAN 3835. Já iniciou? Negativo, senhor, tivemos um problema de antemão e senhor, desculpa de não ter reportado o senhor. Então, novamente aí, para prosseguir. Gente, está autorizado, chame táxi, TAN 3835. Chama táxi, obrigado, 3835. É a Alfa aguardando antes da Juliette. Alfa, tá certo. Passa Laredo 2231 airborne at 22. Call now departure control at 119.80. Have a nice flight and a good day, sir. 19.8, have a nice day, sir. To Laredo. Racing flight, reportará localizador 67. Tá? Controle Salvador. Boa tarde, gol. Uno 396. Mike Eco Delta, Lima, tem a 17. 050. 050, Mari, 1396. Mike Eco Delta, reautorizado ali, decola da 17, o vento é de 1,60 graus com 8 nós. Laredo 2231, ready contact in departure, climbing flight level 220, Golly departure, and maintain Golly departure, Laredo 2231. Roger, sir, maintain Golly departure, 2231, when possible, request that at heading to Barreiras in coordinate with Recife Center. Edge. 3-1. Maintain Golly, passage 3-1. Mike Eco Delta decolou aos 2-4, ao atingir a linha do litoral no farol de Itapuã, chame o controle 1980, tenha um bom voo e até a volta, Mike Eco Delta. Delta, grato. Aos 29, grava seu controle. Alvo 25, agiles ingresso, por gentileza, via Juliette para o gate 05. Via Juliette para 05, aeronave 25. Controle de Salvador, Papa Papa, Mike Eco Delta. Eco Delta, mantenha 500 pés, corredor axé. Ok, manterá 500 pés, corredor axé, se possível, flua direto Manati. Autorizado, direto Manati, Mike Eco Delta, 500 pés. Ok, manterá 500, Manati, grato. Controle Salvador, Bravo X-Ray Foxtrot. Prossiga, Bravo X-Ray Foxtrot. Bravo X-Ray Foxtrot, atingir, altitude, estamos com a descida para 1. A frequência desça para o estúdio de tráfego de Alagoinhas, frequência livre para a coordenação, Bravo X-Ray Foxtrot. Frequência autorizada de descida para o estúdio de tráfego Alagoinhas, livre frequência, Bravo X-Ray Foxtrot. 9.6 desça via chegada Mari para 3.000 pés, altímetro no 013, rep... 1396. 1396, chegada Mari para 3.000 pés com 1013. Ajuste 1-0-3, tem um voo, boa tarde. Agora, Papa Delta, esquerda, proa 2-0-0. Autorizado, Alfa, Alfa Delta, proa 2-0-0. Agilizar aí pro colega da Varg. Grato. Controle de Salvador, Papa Papa, Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. solicita acender para 1500 pés, senhor. Autorizado no 1500 pés. Delta. E Victor Alfa Bravo, confirma está visual com o Airbus da TAM, taxiando próximo outra vez do gate 07. Positivo, visual aqui com o da TAM. Gente, após a de passagem ao mesmo e após a passagem do Airbus, está livre ingressar no pátio principal, agilizando ao máximo para o gate 10. Gente, obrigado. Oeste, passa nível 080 para nível 220. Gente, reduzindo para 200 nós, eu vou no 396. Avianca Brasil 6321, are you ready to copy? Ready to copy, Avianca Brasil 6321. Avianca Brasil 6321, approved to Brasilia for level 380 via Upper Zulu 17. Departure runway 10, and after departure and the right turn, Goli departure and Ofito transition. And the squawk 5134 and control departure frequency 119.80. Okay, level 380 to Brasilia via Upper Zulu 17. Departing runway 10, turn right, Goli departure, Ofito transition 5134. And departure frequency 119.8, Avianca 6321. Thank you. We are at stand 8, ready for push. Avianca Brasil 6321, altimeter side 1013, and stand by. Maintain position. Stand by for pushback 6321. Gente, o tráfego está na posição de. O tráfego ultrapassado, 3 mil pés acima, agora no 396. Está autorizado a descer via para 3 mil pés. O 396, descendo para 3 mil. Vai cruzar agora o 70. 395, acione identificação, autorizado via chegada mar e desce para nível 040. Identificou via mar e gol no 395. 58. Decolando da 10, primeira curva direita, Gole, Gonza, transponder 5136 e o controle 198. Pode confirmar se é 90 metros, está interditado? Temos só os primeiros 90 metros da pista no zero estão impraticáveis, o ajuste é o no zero no 3. Coordenando com a equipe do solo que após a passagem à retaguarda da aeronave da Varig, que está efetuando reboque para o gate 10, gate 1 no zero, após o mesmo livrar sua retaguarda, está autorizado o pushback, chama para o táxi. Gente, o 3217, após a passagem da Varig, livre para o estacionamento. 2000 pés, autorizado o procedimento. X-Racer Glide e reportará no curso localizador. Brasil 2231, over. Goli position, request eval or our destination, barreiras, passarelo 2231. Stand by. Stand by. Passarelo 2231, clear to direct Barreiras. Não, Barreiras, thank you so much, passarelo. Salvador Ground, Avianca, Brazil, 6321. Standing by, just confirm we're ready for pushback. Okay, Avianca Brasil 681, due to the traffic Airbus, Airbus 320, the gate 07, you are number 2, okay, in standby, more or less 5 minutes. Okay, thank you very much. Livro 3567. 3567, seu solo aos 33, chama o solo 21249. 219. TAN 3835, tá livre decolagem da 10, o vento é 1150 graus com meia dúzia de nós. Ok, tá iniciando 10, ciente do vento, 3835. TAN 3567, táxi livre via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3567. Só para informar, perto da Fox tem bastante pássaro à esquerda, ok? Aqui é com o Delta, controle? 20 milhas, senhor. Eu tinha em condições visuais, acuso e regresso, Mike é com o Delta. Delta. Controle Salvador, está passando o Oscar Zulu Índia. Oscar Zulu Índia. Elias para Sierra, no momento mais direto, seguindo todos pelo corredor Caixa Prego. Possível corredor Caixa Prego, prosseguindo em condições, visuais Oscar Zulu Índia. É necessário informar todos os. Controle, o Gol 1396 estabilizou no localizador. Golo 396, complete aproximação, redução, torre 118, decimal 6, Golo 396. 1186, 396. X-ray afirmativo, 400, por favor. Gente, 400, aguarde cópia, saída é Golo e Gonza. Golo e Gonza, muito obrigado, a gente tá praticamente pronto já. É. Essa proa, Ricardo Faria Comunicações, em 30 milhas, vou na proa de Conde. Sobre saída Salvador, aquele cordial, boa tarde, TAN 3835. Estou cruzando agora o 020 para o 360 na sua escuta. A Gole sobe 360, ou melhor, o TAN 3835. Estimativa ascensão 360, pode voar na proa de Gole, 3835? E o tráfego inicialmente mantém o perfil da saída. Mantendo o perfil 3835. Alfa Zulu Índia confirmando seu destino, Praia do Forte, né? Afirmativo, Praia do Forte. Policiente, caso para as comunicações em 30 milhas, com esse corredor Interlagos? Saiu se cortado, não consigo. Gente, no 055 e na proa 055 em condições visuais e aguardando para voar para o Forte, Oscar Zulu Índia. 055, na proa Praia do Forte, Oscar Zulu Índia. Ciente, baixado e travado, no 396. Solo 3217 para o táxi. 165 a bordo, 0303, alternando Guarulhos. Gente, o 3217, táxi autorizado via Juliette, Alfa e Charlie. Ponte Esperadão no 0 na Charlie, 1818, meia dúzia. Ajuste 1 no 0 no 3, tomou voo, boa tarde. Gente, livre táxi, 3217. Salvador, gol na nave 25. 925, confirme o nível solicitado para Brasília. 400. Gente, aguarde cópia, número 2 para cópia. Agora eu fita a saída. Você. Bianca Brasil 6821, Approve the startup and push and report to Bradford, Texas. Clear to push and start, call back to Texas, give me out to Brazil, 6-3-2-1. Block, para o King 10, muito obrigado. Gente, o Vitor Alfa Bravo, boa tarde. Eco Brasil, approve the startup and push report to Bradford, Texas. Call for taxi, Brazil 6-3-2-1. 567 de passagem, o Airbus da companhia que está taxando agora na Juliette, após o mesmo, ingresse na mesma para o 62, 06. Afirmativo, após o downgate, 62, 3567. Pode prosseguir via, né, o Gol no 395, na Mari? É 2013, fome localizador 10-13, Gol no 395. Cliente 10-13 ajustado para 2000, informa no lote 395 da Gol. Salvador de Paz, eu gostaria do 2221, heading Barreiras, passing flight level 175. Salvador de 2221, call now, receive center on frequency 128.8. Unable 13325. 288 and the backup. 3325. 3325, have a nice day. Thanks, you, sir. 37, livre à direita, Sam Solo, 121 da Small 9. Livre à direita, 219, vou no 396. Solo, Salvador, vou no 396. 396, boa tarde, postiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, aguardando da Juliette, voo no 396. Voo a ITAP para o 110, pode prosseguir? ITAP, voo para o 050, sua identificação, em ITAP chegada Mari, ou 5488. 5488, ITAP chegada Mari, e confirme a atitude autorizada? De voo 050. Olha o 50, 5488. Controle de saída Salvador, tá 3835. Alguma possibilidade de coordenar com Recife a proa de Gonza, 3835? A possibilidade, chame agora em 1288-13325, tá 3835. 288-3325, uma boa, bom final de semana, 3835. Exatamente. The craft on the ground? Yes, that's Avianca, Brazil, 6321, ready for taxi. Okay, inform person on board and the alternative and, and the endurance. Avianca, 6321, alternative, Sierra Bravo, Charlie Fox. 3 hours on board, 93 persons on board, Avianca 6321. Avianca Brazil 6321, approved taxi via Juliet, Alpha and Charlie. On holding point, taxiway Charlie, runway 10, contact the tower 118.6, and altimeter set 1013. Have a good trip, Avianca 6321. 6321, Juliet, Alpha, Charlie, 1013. And hold short, contact the tower. Good day. Tá 3217, contato radar na Gol, ele sobe 360. 3217. Levando, jogou no 396. Índia, jogou no 396, via Índia para o 01. Via Índia, 396. Só Delta controle? Sou Silvia. Você vai nessa por aí mais quantas milhas? Mais 3 milhas. Tente. Web 6720 170 até o 140. 76720, esse é o controle Salvador. A sua identificação, chegada bom, fidência, mantém o 040-10 no 3. 040, ciente da X-Ray, perdão, senhor. Pronto para cópia? Prossiga, 755. 755 está autorizado para Confins, número voo 400 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5147 e a frequência do controle 119, decimal 80. Autorizado Confins 400, Upper Whisky 58, pista 10, direita Gole Gonza 5147, 198, pronto 755. Correto, Gonza 755, ajuste 10, 13, chame pronto, pushback, acionamento. 13, chamará o 755, obrigado. 925, pronto para cópia. Prossiga. 925, autorizado para Brasília, número voo 400, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva direita após decolagem, na saída Gole, transição Ofito, transponder 5150, e a frequência do controle 119, decimal 80. 400 Brasília, veio para o Zulu 97, decola no 0, curva direita, Gole, Ofito, 5150, transponder 198, controle, Gol, 9-2-5. Correto, chame pronto para o espectro, acionamento no gate 05, o Gol 925, ajuste 10, 13. 93, obrigado. Também tem hold short, hold point, run in 10. Holding short, Ivinhaca 6321. Beleza, tem condições de voar na proa 050 e manter-se em condições visuais? Você só seguir pelo setor norte do campo para Prado Forte. Cinco, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso pista no 021, número 0 grau, 05 nós, primeiros 90 metros fechados, informa helicóptero decolando pátio, do pátio 4, à sua esquerda, não interferirá com, seu, com a sua aproximação. Ciente, gol no 395. Autorizado pouso, ciente dos 90 metros interditados, 395 da gol. Salvador, Guardião 02, fora do sol. Guardião 02, decolou de 44, chame controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, graças a Deus. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, é o controle, prossiga. Decolamos de Salvador, se autorizado com proa noroeste, para posteriormente irmos para o Bonfim. É, sem interferir com esse de aproximação do localizador, mantenimento 10, Guardião 02. Policente, prossiga para o setor noroeste, sem interferir, Guardião 02. 02. Objeto 6720, número 2, reduz a 2509. Reduzindo 250, objeto 6720. TAM 3217, chame Recife 1288-13325. Ok, 1288-13325, bom trabalho, obrigado. Exatamente. Lembra o pouso, né, pro 395? Afirma, vento 1, número 0, grau 069. 1395. Lembra o pouso, 395, tá bom. Quatro, oito, oito, solicita a liberação de velocidade? Para aumentar ou reduzir? Para manter acima de 220? Pode manter, 5488, chame para redução. 88. Série 5933, sua identificação na chegada Mari, décima tem o 050, 103.